Há um tempo atrás, algo em torno de 5 meses, eu postei um vídeo aqui no canal, no Rumble, que é o vídeo mais assistido do canal, que tem quase, já bateu, né, 15 mil visualizações. Ele ficou bem popular, é um vídeo que furou a bolha, foi parar em grupos de direita. E nesse vídeo eu abordo vários temas. Como os senhores sabem que o meu canal não tem roteiro, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou elaborando meus pensamentos e vou jogando no vídeo. E eu comecei esse vídeo falando o seguinte, do soft power, na qual eu disse o seguinte, que o brasileiro não sabe se vender, pessoal, no exterior. A gente não sabe vender o nosso país, tá ligado? E o nosso país tem uma cultura, uma tradição, uma gastronomia, uma moda extremamente medíocre. Nós somos um país medíocre, pessoal, tá? E até eu mencionei uma coisa que deixou muita gente pistolada e outras pessoas falaram, pô, bem elaborado o que você disse, né? Que eu falei, olha o prato principal, pessoal, do nosso país. Qual que é o prato nacional do Brasil? É a feijoada. Resto de comida de escravo. A gente vende isso lá fora. Tá ligado? A gente vende buchada. Olha o nível de comida, pessoal. É umas comidas. Olha a comida dos outros países, pessoal. Tem estética. A nossa comida não tem estética, cara. Tá ligado? Não é esteticamente agradável. É uma mistureba de coisas, de ingredientes que não, sabe, que não encontram equilíbrio. Tipo, é como o nosso povo. A nossa comida é como o nosso povo. É um povo todo miscigenado, sabe, tudo misturado, que não sabe quem é, não sabe de onde vem, não tem origem, não tem cultura, não tem tradição. Isso não vende, pessoal, lá fora. Isso é uma questão dos traços do maldito Plano Calerje. Nenhum país na onde o Plano Calerje foi implementado, o país foi para frente. Nenhum. Nenhum foi para frente. Nenhum. Todos eles colapsaram. E não só isso, a nossa música, ela é horrível também lá fora, tá? E quando o brasileiro vai lá para fora, o que o brasileiro tenta vender pro gringo? Ah, nós somos um país onde todo mundo vive bem. Um monte de gente diferente convivendo bem e unida. Mentira. Nós somos um país que todo mundo é misturado. O brasileiro ainda continua vendendo essa merda de miscigenação, de Plano Calerje. Isso não vende lá fora. Os estrangeiros têm ojeriza a isso. Só um povo mentalmente doente defende algo assim, cara. Só um povo doente defende algo assim. Porque se você defende essa mistureba de coisa, como você vai ter um país se você não sabe a sua origem? A sua tradição, da onde você veio, quem são seus pais, quem são seus avós. Olha a cultura coreana. No vídeo eu até cito a onda Hallyu. Hallyu significa onda coreana, em coreano, Hallyu. Olha como os coreanos, pessoal, estão dominando o mercado global de soft power. Hoje, o soft power dominante no mundo é a Coreia do Sul. Eles vendem a música deles, eles vendem o cinema deles, eles vendem o show de entretenimento deles. Eles vendem a cultura, a moda, a comida. Cara, eu não via um restaurante coreano aqui em São Paulo. Hoje você encontra 20 restaurantes coreanos. Tá ligado? E a temática é sempre a mesma. Ou eles vendem uma cultura ultra tradicional, ortodoxa da Coreia, ou eles vendem a cultura pop. Que é o quê? Os artistas, os atores, as atrizes, quem não gosta do cinema coreano, que é uma raridade, vai gostar dos cantores. E vice-versa, né, dos K-pop idols, né? Então, assim, a Coreia soube vender seu país. E o Ocidente comprou a Coreia. Por que o Ocidente comprou a Coreia? Porque o Ocidente viu na Coreia aquilo que o Ocidente era antes das elites degeneradas do Ocidente que quererem impor o Plano Calerje no Ocidente. Impor o Plano Calerje nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra, na França, na Alemanha. O Ocidente era igual à Coreia. Homogêneo em um país que buscava excelência. Hoje no Ocidente não existe mais excelência, não existe mais homogeneidade. Então, assim, você não tem mais a quem se agarrar e se espelhar. A Coreia do Sul copiou o modelo americano de vender e criar ídolos. E eles faturam bilhões. Só pra vocês terem uma ideia, pessoal, o setor de entretenimento na Coreia fatura quase 1 trilhão de reais, cara. É 1 trilhão de reais. Eles vendendo ídolos. Aquele grupo BTS faturou 100 bilhões de reais, cara. Eles são uma empresa, eles são uma corporação. Um grupinho de moleque sojado, né? Mas homogêneo, faturou em um único ano 100 bilhões. 100 bilhões. Nem a Ambev fatura isso. Nem a Ambev fatura 100 bilhões por ano. Isso é o quê? É soft power ultrapoderoso. Eles têm o quê? Carros. Kia, Hyundai, você anda pelas ruas, só vê carro deles. Então, assim, você anda nos carros deles, você ouve as músicas deles, e olha que engraçado, com certeza o celular deve ser um Samsung, né? Deve ser um Galaxy. Então, você usa o celular deles, o carro deles, ouve a música dele, quando chega em casa, a sua geladeira deve ser da LG. E a sua TV da Samsung. Eles estão em todos os lugares. E isso é soft power. É você estar em todos os lugares, em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é soft power. É você se fazer presente diariamente na vida de um indivíduo. Você impor os seus valores à sua cultura. Isso é guerra híbrida. Isso é guerra híbrida. Você vê, nem os americanos conseguiram fazer isso que os coreanos fizeram em tão pouco tempo. Soft power avançado. E os americanos, no passado, faziam isso muito bem, porque eles tinham um país homogêneo. Quando você tem um país homogêneo, você tem uma predisposição biológica de toda uma população a ser direcionada por um caminho só. Então a nação vai progredir, a nação vai triunfar. Por que você acha que o nosso país está tão polarizado? Está tão polarizado porque as pessoas estão se tocando, porque elas não são iguais, porque elas não se parecem umas com as outras. Elas são diferentes. Ideologicamente, biologicamente e racialmente diferentes. Então, essa coisa de multiculturalismo falhou. O Brasil é um exemplo de um país que o multiculturalismo falhou. E por isso, a gente tem 41% da população do Bostil vivendo sem saneamento básico. A gente tem 60% da população vivendo de Bolsa Família. A gente tem 30 milhões de mães solteiras. A gente tem uma taxa de homicídio semelhante de país em guerras. A gente é o segundo país que mais morre homens do mundo, depois do Congo. A gente não deu certo. Você acha que os outros países, um país decente, um país que não é mentalmente doente, quer isso pro seu país? Quer que seu país seja um Brasil? Ninguém quer ser brasileiro. Ninguém quer ser heterogêneo. Todo mundo que é mentalmente estável quer ter algo para se agarrar. Uma tradição, uma cultura, uma identidade. A gente não tem identidade, cara. E o uniforme do Brasil nas Olimpíadas é isso, ó, essa porcaria aí, ó. Um jeans de evangélica, cara. Saia. E jaqueta jeans evangélica? E Havaiana? Que merda é essa, cara? E isso é o reflexo, os brasileiros ficaram perplexos. Nossa, é feio. Isso é feio porque o brasileiro é feio, porra. O brasileiro é isso aí, o brasileiro é essa coisa horrorosa, medíocre, que o Plano Calerje nos deu. Tá satisfeito? É isso. Vocês não querem Plano Calerje? Toma Plano Calerje. Essa merda aí, ó, que vocês estão vendo na tela. Havaianas, vestido de freira. E jaqueta jeans de crente, de igreja. Aí, ó. Tá feliz? Não era isso que vocês queriam? Essa não é a beleza da miscigenação? Aí, ó. Toma, otário, Plano Calerje. Uma hora as pessoas vão perceber que isso foi um erro. Foi o pior erro que já foi feito. O que fizeram com o povo brasileiro foi uma maldade, cara. Uma maldade que, cara, que não tem perdão pro desgraçado que fez essa merda aqui, cara. Ele deve estar queimando muito no inferno. Compara com o uniforme da Mongólia, cara. O uniforme da Mongólia, pra mim, é o mais bonito que tem. É um povo que já foi grande, né? O povo do Genghis Khan, cara. O Genghis Khan, ele criou o maior império do mundo. Foi o império do Genghis Khan. Não foi o império romano. O império romano foi o mais influente. Mas não foi o maior. O maior foi do Genghis Khan. Pô, o Genghis Khan, o cara era tão foda, pessoal, que ele conseguiu abrir. Ele conseguiu fazer um rio. Um rio engolir toda uma cidade com engenharia. O cara usou de engenharia para matar todo um povo, que foram os árabes. O cara botou medo até em kebab. Fez kebab correr, cara. O nome dele, ali naquela região entre os sauditas, os persas, né? Esse pessoal, se não me engano, são os persas. Pô, o nome dele é sinônimo de medo, de poder. Você vê, o Genghis Khan, ele tomou a Rússia, tomou a China. O cara chegou até a Polônia, pessoal. Ele destruiu, se não me engano, foi Varsóvia. Ele que tacou fogo em Varsóvia duas vezes. Ele destruiu Varsóvia duas vezes. Chegou perto de tomar a Alemanha. Um passo ele tava na Alemanha, tava no Ocidente. Se ele tivesse ido até o Ocidente, todo mundo seria mongol hoje em dia. Todo mundo seria mongol. Pra você ter uma ideia, hoje no mundo, cerca de 50 milhões de pessoas são descendentes diretos de Genghis Khan. Porque ele engravidou um monte de mulher. 5 a cada 10 pessoas que eram mortas na época do Genghis Khan foi morto por algum mongol. De 5 em 10 pessoas na época do Genghis Khan foram mortos por um mongol, foram assassinados por um mongol. De tão foda que eles eram. Eles têm uma história para se orgulhar, eles têm uma identidade. Quando eles olham para eles têm orgulho que eles foram um dia, eles foram grandes. É igual o argentino. Por que você acha que o brasileiro é tão pistolado com o argentino? Porque o argentino tem identidade, caralho. O argentino sabe quem ele é, tem cultura, tem tradição. Foi o país mais rico do mundo por 3 décadas, o país mais rico e próspero do mundo, até ver essa merda de socialismo e fuder com tudo. Então, assim, o brasileiro tem inveja. Eu até já mencionei isso. Devido ao plano Calerje, a gente não consegue se ver no próximo. Como a gente não consegue se ver no próximo, ver o próximo como um igual a nós por ser muito diferente, o brasileiro, ele não consegue criar um lastro de confiança. Então, o brasileiro, ele não consegue criar um lastro de identidade e de instinto de grupo. Então, assim, o brasileiro é extremamente invejoso por causa disso. Porque ele não se vê no próximo, ele não se vê que ele é tão capaz quanto o próximo. Ele se vê que é inferior. Automaticamente o brasileiro vê que ele é inferior. Por isso que o brasileiro odeia tudo que é homogêneo. Censurada. Racistas, xenofóbicos, babacas. Não se pode.